cara do crime. Ela fala que quer comigo, eu sou criminoso. Ela quer na zona sul, eu sou viado gordo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo neto não se apaixona. Mas se for lance é o bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Pesão com perigo, ela gosta de bandido, não me tinha envolvido. Que patricinha doida, quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar luz. Pega ela no exato, pela que o rio do Tio. Pega a visão como complexo da língua. Como complexo da língua. Tá na parte de rir. Que permanece essa tranquilidade na comunidade. E essa Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade batendo meu pingo dos cria que não estão mais aqui. Aqui, tá na parte de rir. Que permanece essa tranquilidade na comunidade. E essa Lili dos amigos que estão privados. Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. E assim, diferenciado, eu tô muito avançado. Ela sente o fire, quer entrar na minha santa fé. E eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé. E foguete não dá nós incomoda. Favelado chique, empilhando as notas. Enquanto na beat, buscando minha bola. Sempre pergunta se nunca muda em cana. Pode revistar, depois tu me fala. Carro tá mitado, vai arrumar nada. Me libera logo, quero ir na estrada. Minha vida é muito tensa, para de voada. Tá na parte de rir. Que permanece essa tranquilidade na comunidade. E essa Lili dos amigos que estão privados. Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Que permanece essa tranquilidade na comunidade. E essa Lili dos amigos que estão privados. Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Junto teu sonho das tuas amigas. Mostrei na prática como se fazer a volta por cima. Me lembro de todos que ri